o batuque não é de dar mole, a tristeza ele firma no couro, na caixa, na mesa, a sua defesa, o seu batucar. Seja em cima do palco, no meio da praça, em qualquer lugar onde aglomera a massa, ele bota na raça o povo pra sambar. Seu batuque vem da Angola, vem da Guiné, tem um quê de quilombola, de candomblé. Quem escuta dentro e rola, ô meu mulher, senta-se lá, vai marola, pois perdoei. O mestre quer nos ensinar, a gente tem que respeitar, passear por onde merecer axé, que só o mestre Pedro nos dá. Quando ele começa a tocar, parece que estamos de dar mamé. Seu batuque vem de Angola, vem da Guiné, tem um quê de quilombola, de candomblé. Quem escuta dentro e rola, seja assim na barbarola, os pedroeiros. Produto do nosso quintal, o representante ideal da nossa cultura e da nossa fé, retrato da nossa nação, que faz com sua percussão o país inteiro dizer um pé. Mas Pedro, seu batuque vem da Angola, vem da Guiné, tem um quê de quilombola, de candomblé. Quem escuta deita e rola, ô meu mulher, sendo assim na vai marola, pois Pedro é. O mestre a nos ensinar que a gente tem que respeitar, fazer por onde merecer axé, que só mestre Pedro nos dá. Quando ele começa a tocar, parece que estamos em Darmané. Seu batuque vem de Angola, vem da Guiné, vem de quilombola, de Candomblé, quem chama de quilombola, ô meu mulher, sendo assim lá vai marola, pois Pedro é. Produto do nosso quintal, o representante ideal da nossa cultura e da nossa fé, retrato da nossa nação, que faz com sua percussão o país inteiro de ser um pé. Seu batuque vem de Angola, vem da Guiné, vem um peixe que não rola, de Candomblé, e quem escuta dele rola, ô meu moleque, senta assim na barbarola, pois Pedro é. Produto do nosso quintal, o representante ideal da nossa cultura e da nossa fé, retrato da nossa nação, que faz com sua percussão o país inteiro dizer em pé. Seu batuque vem de Angola,